Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E meio que vem lá da cidade de Varginha, que fica no sul de Minas. Gostaria de parabenizar pela excelente audição. Sabe, Rubens, aqui em Varginha do sul de Minas, existe uma legião de amigos que acompanha todos os domingos a Rádio USP, que exibe a audição que preserva a memória musical. Aliás, é isso que todas as emissoras deveriam fazer. Aí ele faz a solicitação e diz que é colecionador também da música do passado. É ele, o nosso gentil, lá de Varginha do Sul, Minas Gerais, o senhor Rafael Júnior. Pelas palavras elogiosas, os nossos agradecimentos. E ele quer ouvir, em arranjo do maestro Fonfon, com o saudoso cantor que nasceu aqui em São Carlos e que conquistou o mundo com a sua bela voz, Cândido Botelho, cantando do músico Ari Barroso, Brasil Moreno, para o nosso ouvinte lá de Minas Gerais, da cidade de Varginha do Sul, onde ele nos acompanha junto com suas amizades pela internet. Para ele ainda, Rolando Boldrin, Belto Martins, esta belezura da música popular nossa, da música regional brejeira, Rancho da Serra. Thank you.

São Carlense de nascimento, ele é do Departamento de Economia da Associação Comercial aqui de São Carlos e também presidente do São Carlos Clube. Estamos enfocando o nosso gentil ouvinte, o Dr. Paulo César Brigante, que é economista e que está conosco nesta manhã, e quer ouvir com o saudoso intérprete Osni Silva, em arranjo muito bonito para um regional da gravadora Odeon. Osni Silva defende do Cândido das Neves, Noite Cheia de Estrelas. Tudo isso para ele, que é do Departamento de Economia da Associação Comercial aqui de São Carlos e também presidente do São Carlos Clube aqui de nossa cidade, o economista Dr. Paulo César Brigante conosco, que ainda quer reativar a sua memória, ouvindo o rei da valsa Carlos Ardo, do saudoso Mário Lago, a valsa Será. Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata qual uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor, revelando a lua airosa, a história dolorosa deste amor. Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocar cala com meus beijos, canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. A lua de idade esquiva está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas qual dilúvio de falenas andam tontas ao luar. Todo astral ficou silente para escutar o teu nome entre as endechas, as dolorosas queixas ao luar. Será que amor é isto? Será que amar é assim? Será que amor vive disto? Será que amar é ruim? Será que amor é isto? Será que amar é assim? Será que amor vive disto? Será? Será que amar é ruim? Será? Será? Será que amar é ruim? Será que amor vive disto? Será? Será que amar é assim? Será? Será? Será que amar é ruim?